Olá, pessoal! Está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. Irimu Setozuka. Vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 18 e a expressão de hoje é... Michi ni mayotte shimaimashita. Acabei me perdendo no caminho. A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia que está no Japão. A Ana foi a uma livraria com seus amigos, Sakura e Rodrigo. Depois que todos saíram da livraria, a Ana se perdeu dos dois. A Ana está perdida, por isso ela liga para Sakura e pede ajuda. Vamos ouvir o diálogo da lição 18. A expressão de hoje é... Michi ni mayotte shimaimashita. Acabei me perdendo no caminho. Moshi, Sakura-san, tasukete kudasai. Michi ni mayotte shimaimashita. Ima doko? Me no mae ni yūbinkyoku ga arimasu. Wakatta, soko ni ite. Agora vamos explicar o diálogo. A Ana disse para Sakura. Moshi moshi, Sakura-san. Alô, Sakura? Moshi moshi. É uma expressão usada quando se começa a falar ao telefone. Sakura-san. A Ana está falando com a Sakura. Tasukete kudasai. Por favor, me ajude. Tasukete kudasai. Consiste da forma T do verbo... Tasukemasu. Ajudar ou salvar, ou seja... Tasukete. E... Kudasai. Por favor, uma expressão que indica pedido. Essa expressão pode ser usada quando você passa por dificuldade e pede a ajuda de alguém. Vamos praticar. Tasukete kudasai. Em uma situação mais séria, posso dizer apenas tasukete, ou seja, me ajude, não? Sim, vamos praticar essa forma também. Tasukete. E a Ana diz... Michi ni mayotte shimaimashita. Acabei me perdendo no caminho. Essa é a nossa expressão de hoje. Michi significa caminho. Ni é uma partícula que indica a direção de um movimento. Mayotte shimaimashita é acabei me perdendo. Mayotte é a forma T do verbo mayoimasu, perder-se. Usando-se shimaimashita depois de verbos na forma T, indica-se que alguém acabou fazendo algo de maneira descuidada ou sem prestar atenção. Ou seja, um verbo na forma T seguido de shimaimashita, certo? Isso. Agora vamos praticar a expressão de hoje. Acabei me perdendo no caminho. Para pronunciar mayotte, faça uma pausa depois de mayo. Michi ni mayotte shimaimashita. Agora um desafio para você, Rimushi. Machigaemasu. Significa errar. Então, como se diz, acabei errando? Deixe-me pensar. A forma T do verbo machigaemasu é machigaete. Preciso acrescentar shimaimashita. Portanto, a minha resposta é machigaete shimaimashita. Acabei errando. Muito bem. Você não acabou errando. Voltando para o diálogo, a Sakura pergunta para Ana. Ima doko? Onde você está agora? Ima significa agora. Doko é onde. Essa sentença é um modo casual e simplificado de se perguntar onde você está agora, ou seja, Ima doko ni imasu ka? Deve-se falar com uma entonação ascendente. E a Ana responde. Me no mae ni yūbinkyoku ga arimasu. Na minha frente tem uma agência de correio. Me significa olho. No é uma partícula usada para conectar substantivos. Mae significa frente. Me no mae significa na frente dos meus olhos, ou seja, na minha frente. Ni é uma partícula que indica lugar. Yūbinkyoku é agência de correio. Na é uma partícula que indica o sujeito. arimasu. É um verbo e significa algo existe. Como se diz atrás? É ushiro. Voltando para o diálogo, a Sakura diz: Wakatta. Entendi. Wakatta. É entendi. É a forma ta do verbo wakarimasu. Entender. A forma ta dos verbos é usada para se referir a ações ocorridas no passado, incluindo no pretérito perfeito, não é? É isso mesmo. Você lembra como se coloca um verbo na forma ta? Bem, no caso do verbo wakarimasu, primeiro deve-se retirar a parte mas. Esse verbo tem a sílaba di antes de mas. Portanto, caso a sílaba anterior a mas seja ri, retira-se ri e acrescenta-se ta. Portanto, o resultado é wakatta. Soko ni ite. Fique aí. Soko ni. Significa aí ou onde você está. Soko. Significa aí, ali. Ni é uma partícula que indica lugar. Ite. É a forma T do verbo imasu. Ficar. Deve-se substituir mas por T. Neste caso, kudasai, por favor, do final da sentença foi omitido, não? Exatamente. Esse é um modo casual de se falar. Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga nos explica um tema específico de cada lição. A nossa expressão de hoje é Michi ni mayotte shimai mashita. Acabei me perdendo no caminho. Gostaria de pedir à professora que nos explicasse mais sobre como usar shimai mashita. Vamos pedir a ela. Watashi ga oshiemashou. E ela diz, usando-se shimai mashita. Depois de verbos na forma T, se diz que uma ação foi finalizada. Em outras palavras, não se pode refazê-la ou voltar ao estado anterior. Portanto, geralmente se usa shimaimashita quando não se faz algo de maneira bem-sucedida ou quando alguém se arrepende de algo que fez. Vamos supor, por exemplo, que você quebre um prato. Quebrar é warimasu. Nesse caso, a sílaba anterior a mas é ri. Portanto, a forma T do verbo é watte. A esse verbo, acrescenta-se shimaimashita. Portanto, watte shimaimashita significa acabei quebrando. Dessa maneira, você pode indicar a ideia de que quebrou um prato de maneira descuidada, sem querer. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que aprendemos palavras e expressões japonesas que representam sons, ruídos e comportamentos. Ororo. Ororo. O que é isso? Essa expressão indica que alguém fica sem saber o que fazer ou entra em pânico. Existe outra expressão semelhante. Urouro. Urouro. Sim, essa expressão indica que alguém está perambulando sem saber o que fazer. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. Me disseram que na próxima vez que eu me perder, posso ir a um koban, um posto policial. Parece que os policiais vão poder me orientar usando mapas. Este é o fim da lição 18. A expressão de hoje foi Michi ni mayotte shimaimashita. Acabei me perdendo no caminho. No próximo episódio, será que a Ana vai se reencontrar com a Sakura e o Rodrigo? Até lá!